A pista reporta alinhado e pronto, capteiro na 7, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Isso. Obrigado. A 3304, que é o BG163, autonomia de 311, alterna com... Apache Índia, ponto que espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 022, TAM 3304. Apache Índia, no ponto que espera 1895, TAM 3304. Fala Apache Índia, Sierra Romeo já está pronto para cópia? Vamos para cópia. Já de Salvador, Sierra Whisky, Delta Lima, Del Rey, 500 pés após decolagem, curva direita na linha do litoral sul. 0131 é o código transponder e o controle em 120, decimal 1198. Fala com curva direita, 500 PZL, 0131 locado no transponder, controle 120, decimal 8 e a 2118, decimal 9. Charles Garrulo, só confirmando, o destino é Del Rey. Sim, hotel Del Rey, só me confirme por gentileza. O hotel Del Rey fica próximo aonde? É o Motel Del Rey, que é a Whisky Delta Lima. Ah, tá, ok. É aquele que fica aqui bem próximo à cabeceira 35? É aqui, cara. É na, depois da parte de Cotu, ali no litoral. Ah, tá, ok. Obrigado. Só pra confirmar mesmo. Me confirme parte do PLB, por gentileza, Charles Garrulo. Acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 1295, obrigado, Charlie Serra, que você chegou. Chama agora a torre, vamos lá, obrigado, já está aqui. Charlie Serra, o meu, reporta na papá. Reporta na papá, aqui é Charlie, o meu. Parado, João, aqui são os chefes, jogar em São Paulo. 10-1960. Pronto, tá 3304. 3304, ali mantém, pista no 0. Ali mantém no 0, tá 3304. Juliette, Tango Zulu, decolagem autorizada, pista 1-7. Vento 1-50 graus, 1-59. Autorizada, decolagem 5-7, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, decolada 113, chama o controle em 119, décima 8. 119, décima 8, Juliette, Tango Zulu. Isso, Sierra de Avião Beira Papá. Charlie, Serra Romeu, decolagem autorizada, capô do farol. Reportando através do mesmo para transferência. O vento 150 graus, 14 nós. Serra Charlie Romeu, reportaram através. São 3304, decolagem autorizada, pista 10, 150 graus, 139. Iniciando 3304. Solo Chanel 6312 no 8, pushback acionamento. 3, 1, 2, só um minuto. 1, 2, como o tráfego da Golf está passando a sua cauda em mais alguns instantes, e que mesmo passar a sua cauda, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Afirmativo, está avisando assim que o Golf passar, a gente inicia, chama a minha 3, 1, 2. A 3304, decolada 15, chama o controle 119.8. Obrigado, bom dia, 19. Charlie, Sierra Romeo, chama o controle agora em 119.8, Terra Grande. É 119.8 ou 120? 119.8. 119.8, né? Bom dia, Mike Juliette Romeu, prossiga. Ah, na vertical de Águas Claras, tem intenção de pouso em Serra Luís de Alta Lima? Ao pedido do controle, autorização para cruzar a vertical de Timbra, Mike Juliette Romeu. Ok, thank you, Mike Juliette Romeu, ainda não... Presente não tem tráfego a reportar. Está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporta o eixo liberado. Reportará liberando o eixo, Mike. Já chamei o grato. Salvador, boa tarde, o TAN 3859, sendo a informação X, autorização 360 Curitiba. TAN 3859, bom dia, autorizado plano para Curitiba, 360, conforme rota do plano de voo, subida árvore Elefa, curva direita, código 5156 e o controle em 119.8. Ok, autorizado, nível 360 pela rota do plano de voo. Decola da 10, árvore Elefa, 5156, 198. Correto, são 3859, chame para puxa acionamento. Chamarei. 6312 da Ocean Air pro taxi, 114, 2320, Maceió. Taxi Apache Índia no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 022, Ocean Air 6312. Taxi Índia 1895, obrigado. Romeu. Chama o controle, 1980, Mike Juliette Romeu. Tá no controle, grato, Romeu. Condicionar 6312, próximo ponto de espera da BS, pronto. 6312, autorizada a linha de decolar, pista no 0, vento 150 graus, 159. A linha decola, pista 10, condicionar 6312. Ano 6312 ou Xanera. Entra. 63, 12, decolado 23, chama o controle, 119, decimal 8. 9863, 12, bom dia. Bom dia. Estação 3259, 154 a bordo, 4 horas e 10, autonomia alternada Guarulhos. Passa direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 022, estação 3859. Via Índia, ponto de espera 1895, 1022, estação 3895, obrigado. 3259. São Salvador, São 3259, bom dia, vamos esperar da 10 pronto para a decolagem. Tá, 3663, autorização São Paulo, Guarulhos, 340, pronto para a cota. São 3663, autorizado, Guarulhos, investimento 340, via peso aluno 0, Taubaté. Subida será da EU, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Código 5171 e o controle 119 decimal 8. autorizado, nível de voo 340 para São Paulo, Guarulhos, inicialmente via Pezulu 10 e lá Taubaté. Saída da El, Leda, Mótiva, primeira curva à direita, 5171 no transponder e 119.8 controle, tá 3663. Correto, 3663, chama para posicionamento. Chamarei. São 3859, decolado aos 30, chama agora o controle, 1-9-8, bom voo. 198, obrigado, bom final de semana. Salvador Azul 2590, estabilizado os localizadores ao campo. Bom dia, Azul 2590, continua aproximação, aguardando contato visual. Bom dia, aguardando 2590. 190 da Azul, baixar travado. Ponte Azul 2590, pouso autorizado, pistão a 0, 160 graus, 139. Autorizado o pouso 190, baixando o travado 2590 da Azul. Tango Lima, Bravo Lima, stand by seekers. Lima, Bravo Lima, confirme the radio of departure. Roger. Salvador, bom dia, o Chinel é 311 para Copter Guarulhos para Sierra. Chinel é 311, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, subida será Dael, Leda, Motiva, primeira curva à direita, código 5177 e o controle 119 decimal 8. Guarulhos autorizado 360, decolagão do 0 da El, Leda Motiva, curva direita, via Pazula 10, aciona 5177 e 198 é o processo de controle, Oxené, B311. B311, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chama posicionamento, B311. Senhor, Papa Sandro, agora por último, mas o que é que você vai 125? 256. 256. Roger. 1 minute for Pierce. Roger, 1 minute. Azul 2590, sala 37, libera a direita, via Eco no 21 desse 1. Dando ouro, Eco. Salvador, Azul 2590, livrando a Eco, bom dia. 2590, Alfa, Quilo Parte 3. Alfa, Quilo Parte 3, 2590. Alfa Quilo Pad 3, o Pad 3 atenta a sinalizadores, posição prevista 4 Lima. Lima. O Lima, Bravo Lima, are you ready to copy? Ah, I'm ready to copy. Fiat Sierra Bravo Romeo Papa, Flight Level 380, conforme plan route. Arbor Departure, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor Departure, and after Elefa. Echo Lima Echo Fox Alpha Elefa. After departure right turn runway 17, squall code 5155 and Salvador departure control 119.8. Read back please. Lima Bravo Lima Sierra Sierra Bravo Lima Papai Fly Level 3 Zero Right Left and Route Arbor departure Elefa Transit first turn right. The park is normally 175155 and 119 at mile 2. Read back is correct, Lima Bravo Lima. Confirm POB. We have 2 souls on board. 2 souls on board, roger. For startup and taxi, call now tower 118.95. Altimeter 71023, Lima Bravo Lima. 123 for startup and taxi, contact tower 118.95. We're almost set out, not a worry. Salvador, tá 3663, gate 11 para pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi, 3663. Puxa, acionar, chama o táxi, tá 3663. Bom dia, o Azul 2790, o Ciente da Sierra, para qual autorização, Aracaju? Azul 2710, pronto para qual tempo? Afirmo, senhorita. Autorizado Aracaju, nível de voo no 70, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 0263, e o controle 119.8. Autorizando 70 pela Golf 677, saída Conde, primeira curva esquerda, decolando da 10. 0263 vai ser alocado em nosso porte transponder, protegeu 27110. Correto, senhor, para posicionamento. Camará. Era 2101, autorizado pouso, pista 10, vento 960 graus, 159, cheque o trem. Livre pouso, trem baixado e travado, 2101. É pra seguir pro pátio militar, confere? Afirmativo. Fiquei ciente. Lima Bravo Lima, livre acionar, reposta para iniciar o táxi. Preparado. Oi Salvador, bom dia, gol 1621, LS X-Ray, visual, capteiro 10. Sente, vão no 621, continua a aproximação, vai dar autorização de voo. 62. táxi está 3663, com 173 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Galeão. Pátio Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1022, está 3663. Gente, com 1022, está livre para ser Pátio Índia, ponto de espera, chama 2895, está 3663. Salvador, good morning, Papa Tango, Lima Bravo Lima, Saratu, Red, Cortez, 2,000 on board, 4 hours and 10 minutes, endurance and alternate with something other. Papa, QNH 1022. Passaria 2101, sala 50, libera a direita, via eco, mantenha minha escuta, táxi até alfa, mantenha o ponto de parada delta e aguarda o cruzamento da pista. Espera direita, mantém sua escuta, aguardando para o cruzamento 210. Gol 1621, pouso autorizado, piscina 0, vento 1,50 graus, 1,09. Livre o pouso, capiteiro 1,0, 1,621, poderia confirmar o vento? 1,50 graus, 1,19. 1,621. Salvador Tower, Papa Tango Lima Bravo Lima, Golden Forces, Taxi Papa, Silvestre. Taxi via runway 17, report line up and ready for takeoff to show de 17. Lima Bravo Lima. Ok, clear spot, via runway 17, as report ready for takeoff. What? Oi, Salvador, muito bom dia, está 3663, está se aproximando do batalhão da 90, está pronto, visual Guaranave também na final. 3663, mantém o ponto de espera, pista na 0. Vai manter. Passar a 2101, autorizado cruzamento da 9028, ao estacionar a frequência livre, parte militar. Autorizado cruzamento, após frequência livre, grato, 2101. Oi, Salvador, bom dia, Golo 648, passando externo, baixado, travado, né, 1-0. Gente, Golo 648, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. É 21, sala 53, liberou 1-2-1-1. 3-1-1, né, Luiz? Salvador, bom dia, Gol 621, livrou aqui, interessou o Taxi Alfa. Gol 621, no Taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, para o 8, 621. Autorizado Guarulhos. Voo 2065, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva direita, código 5417 e o controle 119 decima 8. Autorizou Guarulhos, nível 360 e inicia por Zulu 10. Decola com curva direita da El, Leda, Motiva. Aciona 5417, o controle geral de sinal 8, segundo 2065. 2065, cotejamento correto, chão para posicionamento. Estamos, obrigado. Runway 17, wind is 160 degrees, 109. Linha 48, solo 55, libera a direita via Fox 121, décima 1. Direita 121, agronômico, é isso, 648. Salvador, salve Salvador, bom dia, agronômico 648, livrando. Agronômico 648, destaque, salve Juliette, portão 62. Salve Juliette, portão 62, agronômico 642. Gol 1184, pouso autorizado, pistão a 0, 160 graus, 109. Autorizado, pouso, gol 1184. Abatama Lima Bravo Lima, Bonete 56, contact on the patch control, 119 decimal 8. The patch control, 119 decimal 8, Lima Bravo Lima. Linha 319, confirme da autonomia alternativa. 159, Galeão, 4 horas e meia. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 022, vou chegar em 6319. Direita Índia. Índia 1895, está ajustado no 022, 6311. Então, 3663, autorizado alinhar e manter no zero. Alinha e mantém, 1 no zero, então 3663. Gol 1184, sala 59, libera direita, 121, décima 1. Direita 211, obrigado. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, obrigado. Comando 2065, posição BR. Puxa, vai cancelamento. 2065, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamaremos o táxi, segundo 2065. Iniciando no zero, tanto. 3663. Espera da 1-0, que não é 63 da 9. Na 63 da 9, mantenha a ponta de espera. Mantém. Décima 8. 19, 8. Graças a Deus. Bom fim de semana. Chinelo 6250, avistado, cheque o trem, pouso autorizado. No 60 graus e no 39. Livre pouso, 90, Chinelo 6250. Confirmado 6250, está na curta final, vai estar travado. Autorizado pouso, vento 1 a 50 graus e na 3 nós, Ocean é 6250. Livre pouso 6250 na cabeceira do zero. 6369, autorizado a linha Lima 10, 10. Lima 10, 10, 6369. Taxi 2065, a bordo 175, autonomia de 429, o alternado primário é o Galeão. Taxi via Pati Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 022, gol 2065. 1022, Pati Índia, ponto de temperatura 18 decimal 95. Bom final de semana, obrigado. 2065. Paulo, Salvador, bom dia, chame 6250, Livrão. Puxa na minha 3 no 1, decolada 07, chamo controle 1-9, décima 8. 19-8-6-3-1-1. Bom dia, sou Salvador, Gol 2065, para a sua parte para pronto. Bom dia, Gol 2065, ali mantém na 0. Nem mantém, estou na 0, Gol 2065. Salvador, é o Azul 2710, no pátio 3, para PUT, posterior acionamento. Autorizado, chamo para o táxi 2710. Samará para o táxi 2710.